Eu gosto assim. Paredão, Márcio. Você é de que bairro? Da Boa. E você? São Caetano. Da Boa e São Caetano. Mas primeiro eu vou cantar original. Escravo de Jó, jogaram caxangá. Escravo de Jó, jogaram caxangá. Eu disse escravo de Jó, jogaram caxangá. Escravo de Jó, jogaram caxangá. Tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. É pra bater, aô! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. A gente tá fora. Fica à vontade, tá fora. Novinha de Itapuã, tá louca pra sentar. A de Itapuã, tá louca pra... novinha de Itapuã, tá louca pra sentar. A de Itapuã, tá louca pra sentar. Vai, vai! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Agora joga a bunda, joga a bunda, baby, joga a bunda. Faz barulho pra de Itapuã. Novinha de São Caetano, tá doida pra... Novinha de São Caetano. Você gosta mais de jogar ou de sentar? Gosta mais de jogar ou de sentar? Sentar. Novinha do São Caetano. Novinha de São Caetano. Novinha de São Caetano, tá louca pra sentar. Agora senta, filha! Eu disse senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eita porra! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Agora joga a bunda, mulher, vai! Joga, eita! Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Chora, Jó. Tu é de onde, filho? Pernambués. Pernambués. Viado de Pernambués, tá doido pra jogar. Tá doido pra jogar. Tá doido pra... Amo Pernambués. Território nosso. Tá doido pra jogar. Agora vai! Joga, joga, joga por maloca. Joga, joga. Ela dá pro moleque, ela dá pro moleque. O rio, o rio. Joga, faz barulho pra elas, tem mais aqui, é? Ela vem, é? Vem, é. Que morena linda, viu? Ai. Delícia. Você é casada, já sei. É solteira? Ai. Que mal tu me fez. Linda ela, né, velho? Parabéns, você tem uma beleza diferenciada. Viu, bebê? Você é de onde? Lauro de Freitas? Novinha de Lauro, tá doida. Que é isso, hein? Porra! Gostei dela. Gostei dela. Tá louca pra... A novinha aqui de Lara Stephanie doida pra jogar. André Cedez, o moral de Vicoara. A novinha aqui de Lara tá louca pra jogar, bebê. É agora, Steph, escuraça, bebê. Oi! Joga, joga, joga, joga, joga. Faz barulho pra Stephanie aí, gente.